sede Alfa Romeo, tio. Speeder 3.0 V6 só seu. Com sua gata do lado, som no talo. Nos negócios vem de Boeing. Cisna Citation 3, The Big Monster. Pra repousar, em Londres dá. Uma modesta mansão, pra não exagerar, tomar só champanhe francês legítimo. Um jantar escocês com ela íntimo. Miséria não convém, sai pra lá. Sonhar não custa nada. Sou arquiteto do meu próprio destino. Sou rapa, moleque que dá trabalho. Pros peruca sou demais. Raro é viver uma vida bem vivida. Vários buffets com comidas e bebida. Estímulo pra mim são as crianças. Que sejam mais felizes que a nossa infância. Então me diz o que vai ser sem ação. Se o bem da sociedade está na educação. Se Zé Povinho cuida da sua vida. Se o sistema causa chagas e feridas. Cumplicidade no amor não tem mais. A fé que mantém de pé a paz da minha boca está amarga de fel. O que é doce ninguém larga é mel. O medíocre não é um gênio imortal. É um verme pior que um necropsial. Só enche, a porção seca é quente. Jamais quero passar em sua visão. Os picos faz veneno, ódio, frustração. Maldita ganância por cada ambição. São mil vezes nós aqui de novo portão. Povo guerreiro, gladiadores que combate fera logo cedo sem medo. Merecedores de cover de carro. Ponto Citroën e BMW. De César com todos os tempos, curtidos, cortes de ligamento. Qual formação entre céus e mares? Um terço verde relampia nos ares. Ponto degrau entre homens e homens. E o próprio Criador, esse lana pede muito mais. Quem é? Permanecerão de pé. Mó sentimento mesmo, viu? Treto comigo na direta também. Tenho vários pensamentos, uma pá de seta. É tipo um olhar do cachorro me olhando, esperando eu jogar no chão alguma coisa que te sirva de refeição. Que nem pombo, esperando migalha. Não, não, não me conformo com essa falha. Na Ásia do Sul, da África tem vários negão definhando sem tá morto. Vivo, andando com bicho de cova sem ter opção. Enquanto o boizão se farta em sua mesa imensa, faz guerra de comida, rejeita e briga. O que vai ser desse mundão se não tiver união? Vou estourar a cara do bancário, sei lá. Pode até me confortar. Uma dose que mata e envenena o povo. É a obsessão que te lança no fogo, que te cega a visão, mas não do olho. Os cara a amizade que te põe no jogo. Então seus cuzão milionário escuta. Mancebos do cão que por grana é puta. Quando cês morrer leva um pouco pros túmulos. Salvação não é pra cu. Um fim de César com todos os tempos, curtidos, cortes de ligamento. Qual formação entre céus e mares? Um terço verde lampia nos ares. Ponto degrau entre homens e homens. E o próprio Criador, esse lana pede muito mais. Quem é? Permanecerão de pé. Um fim de César com todos os tempos, curtidos, cortes de ligamento. Formação entre céus e mares. Um terço verde lampia nos ares. Ponto degrau entre homens e homens. E o próprio Criador, esse lana pede muito mais. Quem é? Permanecerão de pé. Salve geral, Rio Preto, positividade, vida longa, rapa do fusão. Interior paulista na área, tamo junto, loucão. DJ Isaac, consciência, ex-atual. Família, abracadabra, um forte abraço, nego.